precisa me contar. Só de te ouvir chorar, te compreendo. Sei tudo de você, eu vi você crescer, eu te conheço. Sei dos teus limites, o que você pensa, tuas atitudes e as consequências. Foi tua decisão que te afastou de mim. Corra pros meus braços, sinta o meu abraço. Segura minha mão, acalma o teu coração. Quero te contar planos que sonhei pra nós dois. Corra pros meus braços, sinta o meu abraço. Segura minha mão, acalma o teu coração. Quero te contar planos que sonhei pra nós dois. Sei dos seus limites, o que você pensa, suas atitudes e as consequências. Foi sua decisão que te afastou de mim. Corra pros meus braços, sinta o meu abraço. Segura minha mão, acalma o teu coração. Quero te contar planos que sonhei pra nós dois. Corra pros meus braços, sinta o meu abraço. Segura minha mão, acalma o teu coração. Quero te contar planos que sonhei pra nós dois. E se o medo te encontrar, e se o medo te encontrar, eu te faço forte e te dou asas pra voar. Quando o dia mal chegar, quando o dia mal chegar, podes contar comigo que eu tô aqui, eu tô aqui. Minha mão, acalma o teu coração. Quero te contar planos que sonhei pra nós dois. Corra pros meus braços, sinta o meu abraço. Segura minha mão, acalma o teu coração. Quero te contar planos que sonhei pra nós dois. Quero te contar planos que sonhei.